pra poder falar de amor. Minha princesa, Arthur, da natureza, tudo por mais pura beleza. Já soltar o ar. O que há de bom?